Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Livros com Rumo, a primeira deste ano de 2009. Desde já votos de um ótimo ano. E como estamos em altura de mudança de ano, é também altura de balanço. E nesta edição do programa Livros com Rumo não fugimos à regra. António, como é que vai ser a tua emissão de hoje? Boa noite, também renovo os votos de um bom 2009, com ótimas leituras, melhor cultura e melhor sucesso pessoal e profissional para os nossos ouvintes e leitores. E também vamos fazer o nosso balanço, como também já é apanágio da equipa de Livros com Rumo, dos melhores livros que saíram no panorama editorial nacional nos vários géneros literários. Começamos a nossa apresentação dos melhores na categoria de literatura infantil. Em décimo lugar, O Baú e o Coelho Saltitão, de Ondjaki. A ilustração é de Raquel Caiano. A edição é da Caminho. Em nono lugar, A Coragem do General Sem Medo, de José Jorge Latry. Ilustrações de Evelina Oliveira. Edição da Campo das Letras. Em oitavo, Portas, de Violeta Figueiredo, ilustrações de Susana Maria Maciel. A edição é da Porto Editora. Em sétimo lugar, A Viagem das Três Gotinhas de Água, de Lúcia Vaz Pedro, ilustrações de Raquel Pinheiro, edição Gai Livro. Em sexto lugar, O Povo Luz e o Homem Sombra, de Ana Zanatti, ilustrações de Carla Nazaré. Edição Publicações Dom Quixote. No quinto lugar temos Ciência a Brincar, Descobre o Património, de Constância Providência e Carlos Filhais, edição Bizâncio. Em quarto lugar, Com Quatro Pedras na Mão, de vários autores, ilustrações de Emílio Ramalho, edição Deriva. Em terceiro lugar, O Menino Estrela, de Oscar Wilde, ilustrações de Luís Henriques, edição Porto Editora. Em segundo lugar, A Rosa e o Rapaz do Violino, de António Mota, ilustrações de Inês Massano, edição é da Gai Livro. No primeiro lugar, aquele que, na nossa opinião, é o melhor livro na categoria de livro infantil, é O Pai Natal Vai à Guerra, de Airiro Cocorelli, ilustrações de Nicolas Andricopoulos, a edição essa é da Campo das Letras. Airiro Cocorelli nasceu em Petras, na Grécia. Colaborou em vários jornais gregos e participou também na criação de programas infantis para a Rádio e Televisão Nacional da Grécia. O seu primeiro livro publicado foi uma coletânea de poemas e desde então tem publicado contos de fadas, romances e pequenas histórias para crianças de todas as idades. Nicolas Andricopoulos nasceu em 1955, também na Grécia. Diz-se que em 1993, um pequeno homenzinho redondo sussurrou-lhe ao ouvido e desde então tornou-se ilustrador de livros infantis. Começou a nadar nas cores e a acontecer uma coisa muito estranha. Deixou de crescer e começou a ficar mais novo, diz-se. Recebeu grandes prémios de ilustração, de que se destacam o de Teherão, em 1993 e 1999, em Atenas, de 1999, e foi nomeado para o Prémio Anderson, de 2002. Mas, afinal, o que lhe disse o Homem Redondo? Perguntam os nossos leitores mais pequenos. Tão simples quanto isto, descobre os segredos do mundo da criança. Tenho frio, disse o rapaz, e enrolou-se numa bola. O Pai Natal pensou por uns instantes. Depois entendeu. Tinha os olhos cheios de lágrimas e o coração cheio de dor. Lentamente tirou o seu casaco vermelho e quente e embrulhou o rapaz nele. Depois pegou nele ao colo. Agasalhado e em segurança no abraço quente do Pai Natal, o rapaz parou de chorar. O Pai Natal passou a mão pelo cabelo do rapaz durante algum tempo, depois disse: Este lugar, esta guerra, nada disto é bom para crianças. Gostavas de ser meu neto e ir para longe daqui comigo? Mas é aqui que estão os meus amigos, os meus irmãos e irmãs. É aqui a minha casa. Como podes pedir-me para partir? O Pai Natal, amado por crianças do mundo inteiro, não sabia o que dizer. Levantou-se, abençoou o rapaz e subiu para o seu trenó. Lentamente puxou as rédeas e conduziu as renas para o alto do céu. Nesse instante, o sol apareceu e a aurora pintou as nuvens de vermelho. Agora que o Natal já passou, e para os nossos leitores mais pequenos, esta história bela e lírica, como não nos lembramos de ler nos últimos tempos. O próprio título indica que é Natal, há Pai Natal, trenó, renas e presentes. Só que todos os meninos do mundo têm direito, pelo menos uma vez, a uma prenda. O Pai Natal, depois de uma noite atarefada a distribuir prendas, computadores, telemóveis, consolas, navios de guerra, tanques, ao ponto de desabafar. As crianças são tão diferentes hoje em dia, está de regresso a casa, claro, cansado, mas com um presente ainda no saco. Mas para quem será este presente? E é então que vê uma criança abandonada no meio da destruição e do fogo de uma guerra. Volta para trás e pergunta a esse menino: Como te chamas? Onde estão os teus pais? O menino diz: Tenho frio e muita fome. O Pai Natal não sabe o que fazer e ainda por cima o que há de dizer. É um livro belíssimo, é um apelo poético à paz e ao amor solidário e fraterno. Os desenhos de Nicolas são um hino à criatividade mais genuína. Passamos agora à apresentação daquelas que são as melhores obras na categoria de literatura juvenil e começamos também naturalmente pelo número 10, A Ilha de Nim, de Wendy Orr, edição é das publicações Dom Quixote. Em nono, Aqui Jaz Arthur, de Philip Reeve, edição das publicações Europa América. Em oitavo lugar, Marco Polo, O Viajante do Mundo Medieval, de Nick McCarthy, edição Campo das Letras. Em sétimo lugar, Superputo.com, o primeiro volume, de W. Van Drynen e Brian Biggs, edição Gradiva. Em sexto lugar, Simon Bloom, O Guardião da Gravidade, de Michael Heisman, edição Publicações Dom Quixote. Em quinto, Aprendiz de Ranger, de John Flanagan, edição Asa. Em quarto, O Livro Inclinado, de Peter Newell, edição Mini Orfeu Negro. Em terceiro lugar, O Detetive Esqueleto, de Derek Landy, edição Porto Editora. Em segundo, Sam e a Maldição de Sangue, de Thomas Bloor, edição Publicações Europa América. Em primeiro lugar, Ninguém Perguntou por Mim, de António Mota. A edição é da Gai Livro. António Mota nasceu em 1957 em Vilarelho, Ovil, concelho de Baião. É professor do ensino básico desde 1975. Em 1983, com a obra O Rapaz de Louredo, ganhou o prémio da Associação Portuguesa de Escritores e, em 1990, com Pedro Alecrim, o prémio Gulbenkian de Literatura para Crianças. Em 2004, recebeu o Grande Prémio Gulbenkian de Literatura para Crianças e Jovens. Ninguém Perguntou por Mim é de 2008. Há muita gente neste mundo que tem ideias fantasiosas sobre o trabalho no campo. Idealiza uma festa permanente, com muitos passarinhos à volta, todos felizes, muito coloridos, e a cantar piu-piu, piu-piu. Meu Deus, como estão enganados! Foi depois dos gêmeos terem nascido que eu fui tomando verdadeira consciência do mundo que me rodeava. E foi crescendo dentro de mim a vontade de conhecer terras maiores. Eu não queria trabalhar a vida inteira nos campos, queria experimentar outros empregos, conhecer multidões de gente da minha idade. Angustiava-me a ideia de ter de viver para sempre em Montepó, uma terriola atrasada onde nada acontecia. Às vezes, no silêncio e na escuridão do meu quarto, via-me a partir de cara alegre, olhando sempre em frente, senhor do meu destino. Outras vezes via um buraco negro à minha frente, e eu, receoso por não saber o que estava para além desse negrume, ficava com medo e não o conseguia ultrapassar. Veio alguma carta? Perguntou a tia Olinda. Não apareceu nada, tia. Está bem demorada essa maldita carta que tanto cuidado me tem dado. Se calhar perdeu-se, mas não há nada a fazer, temos que esperar. Coitada da tua mãe. Tenho muita pena dela, tens de ajudar. Agora é que ela precisa de ti e és o mais velho da casa. Eu sei, não diga mais nada. Não gostava nada que a tia Olinda passasse a vida a lembrar-me que tinha muita pena dela, que eu tinha de ajudar, que precisava de mim, que eu era o mais velho da casa. Estava farto. Estava farto de ouvir toda a gente de Montepó a dizer-me que eu tinha de ajudar a minha mãe a criar os filhos. Para ser mais dramático, diziam: os filhinhos que Deus lhe deu, coitada. Estava farto. Eu só tinha 15 anos e também era filho. Que culpa tinha eu de ter nascido mais cedo que os meus 4 irmãos? Diziam que eu tinha a obrigação de fazer, de ajudar. Perguntavam pelo meu pai, perguntavam pela minha mãe, perguntavam pelos gêmeos, perguntavam pela Rosa, perguntavam pelo António. Mas ninguém perguntou o que eu pensava sobre o que me estava a acontecer. Ninguém perguntou por mim. Pequena nota. Com este romance, e é um romance de que se trata, António Mota adquire o estatuto, dizemos nós, de romancista e dos grandes. Ninguém Perguntam por Mim é uma das grandes obras literárias de 2008 e António Mota não perde, antes pelo contrário, na competição direta com os grandes e maiores romancistas. Sem artifícios retóricos que servem para esconder incapacidades criativas e refúgio de fórmulas esgotadas e repetidas à exaustão, António Mota dá-nos uma narrativa enxuta, sem desequilíbrios narrativos e personagens simples e densas nos dramas vividos, o que já não é pouco. Mais uma vez, o cenário é o cenário carinhoso de António Mota, Montepó. É o Portugal do desespero sem futuro, da dor, da angústia. Abílio, personagem central, tem 15 anos, descobre o mundo, o amor e o sufoco de uma vida esmagada por entre serranias gélidas. A imigração, dita à sua lei, com pais silenciosos e tascas onde se afoga o futuro. Até que um tio vagabundo, Sebastião, lança o apelo da partida e para trás só ficam o pó e os cães. Com as estrelas a iluminar o caminho, e o conhecimento como porta aberta ao ser, Ninguém Perguntam por Mim é a resposta de Abílio a esse mesmo mundo desafiante. É um romance luminoso, de leitura obrigatória. Thank you. Altura agora para conferirmos os melhores policiais do ano de 2008. Começamos pelo 10º lugar, Bisturi, de Paul Carson, edição Guy Livro. Em 9º lugar, Desaparecido, de Susan Lewis, edição Porto Editora. Em 8º, Maigret e a Cabeça de um Homem, de Georges Simenon, edição Asa. 7º lugar para A Madrinha, de Ulf Morling, edição Estampa. Em 6º, Zig Zag, o Agente Duplo Eddie Chapman, de Nicholas Booth, edição Caleidoscópio. 5º lugar para O Falsificador de Da Vinci, de Thomas Swann, edição Saída de Emergência. 4º para Um Homem Muito Procurado, de John le Carré, edição Publicação Dom Quixote. 3º lugar, Oscar Wilde e os Crimes à Luz das Velas, de Gilles Brandeth, edição Publicações Europa-América. 2º lugar para Os Elefantes Têm Memória, de Agatha Christie, edição Asa. E o 1º lugar é ocupado por Marcado para Morrer, assinatura de John Dunning, edição Estampa. John Dunning, vencedor do Nero Wolfe Prize para Literatura Policial, é o autor de Bookman's Wake e de A Promessa do Livreiro, já editada em Portugal pela Estampa. É um autor de culto, onde os livros são sempre o centro da trama policial. É o proprietário da Old Algonquin Bookstore, uma livraria em Denver. Vive também em Denver, no Colorado. Há mais de 10 anos, um velho livreiro e a sua mulher penduraram a tabuleta deles de um buraco numa parede na zona leste da Colfax. Agora essas pessoas desapareceram. O velho morreu e a mulher mudou-se para outro estado. A loja deles foi passando de mão em mão por uma sequência de livreiros mais jovens. Deu origem a outras livrarias, de tal modo que hoje em dia a zona é conhecida como Quarteirão dos Livros. O conceito de que uma coisa puxa por outra em termos livreiros é o seguinte: se forem instaladas duas livrarias no mesmo quarteirão, diz a teoria que o negócio irá duplicar para ambas. Parece resultar. Todas as lojas mantiveram-se estáveis numa zona onde em tempos o negócio era fraco só para uma. Como colecionador de livros, eu ia ao quarteirão dos livros pelo menos 2 vezes por mês. Dois dos livreiros conheciam-me suficientemente bem para me telefonarem para casa se surgisse algo que pudesse interessar-me. Os outros também me conheciam, apesar de alguns deles terem um certo acanhamento em ligarem para um polícia. Os leitores de livros são como as outras pessoas. Há os de todos os tamanhos e têm os mesmos problemas que surgem numa sala de esquadra ou numa cadeia de montagem. Se estão a pensar num académico muito sério de óculos grossos, esqueçam. Assim que entram para o negócio, passam a ter pouco tempo para ler. São habitualmente apenas um ou dois pontos mais inteligentes que o cidadão comum. Nunca conheci um negociante de livros estúpido que fosse capaz de ter lucro. Alguns, no entanto, são decididamente doidos. Há uns quantos imbecis, outros toscos, mas o vendedor de livros atual pode muito bem ser um ex-hippie, um ex-alcoólico, um ex-drogado das ruas como o Ruby Seals. Em todos os policiais deste autor, os livros, como já se disse, são um núcleo ficcional e detetivesco. Os livros, versão primeira edição, raros e únicos, a pedir o olhar arguto e a carteira recheada do comprador. Há um detetive, melhor, um comprador de livros, Cliff Janeway, que nas suas deambulações de bibliófilo fanático esbarra sempre com gananciosos trapaceiros, não hesitando até em matar. É o que vai acontecer neste policial mais uma vez. Há também, como não poderia deixar de ser, uma femme fatale que a todos tenta passar a perna. Mas, no que este romance o torna único e por isso altamente recomendável, é a paixão dos e pelos livros e a lição de pura literatura que o leitor vai encontrar. É uma leitura entusiasmante. Conferimos agora a nossa escolha no que toca ao ensaio, também as edições de 2008, e em 10º lugar encontramos Não Me Calho, de Hugo Chávez e Bart Jones, edição Ministério dos Livros. 9º lugar para César, A Vida de um Colosso, de Adrian Goldsworthy, edição Esfera dos Livros. 8º lugar para O Culto do Amadorismo, Como a Internet Atual está a Matar a Nossa Cultura, autoria de Andrew Keen, a edição é da Guerra e Paz. Sétimo lugar para A Física do Impossível, de Michio Kaku, edição Bizâncio. Sexto lugar para Guy Debord, de Anselm Iapa, edição Antígona. Quinto lugar para Camaradas, Uma História Mundial do Comunismo, autoria de Robert Service, edição Publicações Europa-América. Em quarto lugar, E os Nossos Rostos, Meu Amor, Fugazes como Fotografias, de John Berger, edição Quasi. Terceiro posto para A Intoxicação Linguística, de Vicente Romano, edição Deriva. Segundo posto, Os Problemas do Milénio, Os Sete Maiores Enigmas da Matemática Contemporânea, de Keith Devlin, edição Gradiva. E o primeiro lugar é ocupado por O Nosso Século é Fascista, O Mundo Visto por Salazar e Franco, 1936-1945, autoria de Manuel Loff, a edição é da Campo das Letras. Manuel Loff nasceu no Porto em 1965. É professor de História Contemporânea na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Em 1996, publicou, na Campo das Letras, Salazarismo e Franquismo na Época de Hitler, de 1936 a 1942. Coordenou, com Iva Delgado, António Cluny, Carlos Pacheco e Ricardo Monteiro, de Pinochet a Timor-Leste, Impunidade e Direito à Memória, uma edição da Fundação General Humberto Delgado e edição Cosmos, no ano 2000, e com Maria da Conceição Pereira, Portugal, 30 anos da Democracia, de 1974 a 2004, uma edição da Universidade do Porto, em 2006. Investiga, na área da história política, ideológica e social do século XX, usando a metodologia da história oral. De facto, o objeto prioritário do ódio das duas ditaduras não seria o liberalismo, mas sim a ideologia que constitui, aos olhos de Franco, un peligro universal, aos de Salazar, o maior problema humano de todos os tempos, o comunismo. A derradeira aberração, a monstruosidade típica deste século, que em si condensa todas as guerras íntimas, todos os venenos de decomposição moral e de ruína cívica. Escrevia João Amiel, em 1940, um dos intelectuais autoritários que, nas suas deambulações pelos terrenos da filosofia moral e política, mais procurou fixar essa arquetípica relação de descendência entre comunismo e liberalismo. O filho mais velho do liberalismo chama-se marxismo, herdeiro e inimigo do socialismo liberal. Mesmo que admita querer supor que os iniciadores da Revolução Liberal não saberiam que levavam o mundo para o comunismo de modelo marxista-leninista, Amiel assegura, perante aqueles que se perguntam, liberalismo e comunismo não serão paradoxo? O comunismo não é a morte de toda a liberdade? Que o liberalismo não poderia trazer outras consequências, porque, citando Serge Lange, a liberdade sem freios é o esmagamento dos fracos. Este ensaio, O Nosso Século é Fascista, é denso e consistente, leva-nos a um tempo e a um espaço da história da Península Ibérica. Salazar e Franco alimentavam um propósito comum: a perpetuação das ditaduras como frente e locomotiva na afronta e derrota do vírus comunista nascente. Daí, ambos os ditadores alimentarem também o sonho da perpetuação fascista, um século, pelo menos. Manuel Loff, com um trabalho exaustivo, constante, lúcido e acutilante, mostra o caráter genuinamente fascista das duas ditaduras e, por consequência, trazer e traz à memória o que foram, de facto, estas duas ditaduras. É um trabalho notável e um serviço único à vitalidade da vida democrática. Olhos tristes, o catanta faz chorar. O soldadinho não volta do outro lado do mar. cachimba apagar, o soldadinho não volta do outro lado do mar. O soldadinho não volta do outro lado do mar. Carta o fez chorar, o soldadinho não volta do outro lado do mar. A lua que é viajante é que nos pode informar. O soldadinho já volta, está quase mesmo a chegar. Vem numa caixa de pinho do mar. Desta vez o soldadinho nunca mais se faz ao mar. Entramos agora no domínio da literatura portuguesa e começamos pelo 10º posto, ocupado por Adamastor, de E.S. Tagino, edição Saída de Emergência. 9º lugar para Venenos de Deus, Remédios do Diabo, de Miyakoto, edição Caminho. 8º posto para Malabar, assinatura de Mário de Sousa Cunha, edição Bertrand. Em 7º lugar encontramos O Último Navegador, de Virgílio Castelo, edição Esfera dos Livros. 6º posto para Silêncios Entre Nós, de Paulo Kellerman, edição Deriva. No 5º lugar, No Silêncio de Deus, de Patrícia Reis, edição Publicações Dom Quixote. 4º lugar para A Escrava de Córdoba, de Alberto S. Santos, edição Porto Editora. No 3º lugar, Quando o Sol se Põe em Machu Picchu, de Luís Novaes, edição Esfera do Caos. No 2º posto, O Retábulo de Genebra, de Sérgio Luís de Carvalho, edição Campo das Letras. E no 1º lugar, Para Cima e Não para Norte, de Patrícia Portela. A edição é da Caminho. Patrícia Portela cresceu em Lisboa, Macau, Utrecht e Helsínquia. Trabalha em teatro, dança e cinema, quase sempre nos bastidores. Vive entre Passo de Arcos e Antuérpia. É também a autora de Odília ou A História das Musas Confusas do Cérebro, de Patrícia Portela. Uma edição da Caminho. Dedicatória. A quem se dedica um livro como este? A Virgílio e às suas sibilas, alinhavando todas as profecias de um império romano. A Borges e aos seus leitores invisíveis. Aos filósofos que seguram os livros com uma só mão enquanto se passeiam e desenvolvem complexas teorias sobre o mundo. A todos os gregos, a todos mesmo, desenrolando intermináveis pergaminhos no colo. aos homens que se tornaram santos porque gostavam de ler livros particularmente proibidos, aos oradores, aos socráticos, aos pitagóricos, aos aristotélicos, aos cínicos, a outros que leem e leram para dar a ler. Mas, sobretudo, dedico este livro àqueles que leem só por ler, com os livros apoiados nos joelhos. Àqueles que preferem ler deitados, na cama, no sofá, no chão, nas suas varandas, enquanto espreitam quem se passeia na avenida. A todos os que não conseguem resistir e leem sempre primeiro a última página de um livro. E a todos os que não conseguem começar o dia sem ler todas as frases do seu jornal diário, incluindo a dos obituários. Aos amantes que leem aos amados. Aos professores que leem para um aluno. Aos estudantes que releem antes de entrar para um exame. Às mães que leem para os filhos e a todos os que leem nos autocarros, nas paragens de elétrico, nas estações de comboios, nas saídas do metro, nas prisões, e eu que o diga, ou nas infinitas salas de espera dos serviços da segurança social, enquanto não chega a sua vez. A todos os que leem para aprender, para explorar, para resistir, para esquecer, para passar o tempo, para alcançar ou simplesmente perdurar. A todos. Sim. A todos dedico esta história. Com este romance único, Patrícia Portela leva-nos, partindo de Flatland, As Mil e Uma Noites e o Paradoxo sobre o autor de Denise de Diderot, a um tempo da escrita onde o que vai ressaltar é a verdade como momento e tempo de mudança. Mas o poeta Virgílio é o nosso condutor no caminho sinuoso e potentemente criativo da linguagem, sem cair na armadilha da banalização simbólica e textual. A tridimensionalidade é, ao contrário, a essência do humano, onde o poder icónico da imagem, leia-se, nomeadamente na terceira parte, a notícia, adquire dimensões sublimes, como o poeta na sua gruta, a contemplar o belo e o sagrado. Para cima e não para norte, não é uma revelação literária. É, antes, um dos maiores momentos literários dos últimos anos, onde a literatura portuguesa se renova e tonifica como espaço potenciador de novos sentidos. É uma leitura, para além de urgente, potencialmente criativa. Depois da literatura portuguesa, passamos à literatura estrangeira. Décimo lugar para O Peso dos Números, de Simon Ings, edição ASA. Nono posto para Sherlock Holmes, biografia não autorizada, de Nick Remington, edição Esfera do Caos. Em oitavo lugar temos Ela e Outras Mulheres, de Ruben Fonseca, edição Campo das Letras. Sétimo lugar para A Hipnotizadora, de Barbara Ewing, edição Publicações Europa América. No sexto lugar, Até ao Fim do Mundo, de Amy Bloom, edição Oceanos. No quinto lugar, Almas Perdidas, de Michael Collins, edição Gradiva. Quarto posto para Possessão, Uma História de Amor, de A.S. Byatt, edição Sextante. Terceiro lugar para O Tempo dos Imperadores Estranhos, de Inácio Del Valle, edição Porto Editora. Segundo lugar para Os Ratoneiros, Uma Reminiscência, de William Faulkner, edição Publicações Dom Quixote. E no que toca ao primeiro lugar e ao melhor romance estrangeiro editado em Portugal este ano, nossa escolha vai para O Cantor de Tango, de Tomás Eloy Martínez, a edição é da ASA. Tomás Eloy Martínez nasceu em Tucumã, na Argentina, em 1934. Vários jornais consideram a sua obra como o objeto literário mais importante desde Cem Anos de Solidão. É escritor residente e diretor do Programa de Estudos Latino-Americanos da Rutgers University, nos Estados Unidos, e colaborador dos jornais The New York Times, El País e La Nación, da sua Argentina natal. É autor dos romances Santa Evita e O Voo da Rainha, já editados em Portugal por esta mesma editora. Em 2005, Tomás Eloy Martínez foi finalista do Man Booker Prize International. Espero, jovem, disse. O que é que vai recordar de mim? Apanhou-me tão de surpresa que respondi a primeira coisa que me veio à cabeça. A sua voz. O que mais vou recordar é o que nunca tive. Aproximo o ouvido, disse. Pressenti que ia dizer-me finalmente o que eu tinha esperado durante tanto tempo. Pressenti que só por aquele instante a minha viagem não ia ser em vão. Inclinei-me com delicadeza, ou pelo menos quis que assim fosse. Não tenho uma ideia clara do que fiz, porque não estava em mim, e no lugar do meu estava outro corpo que se dobrava na direção do martelo, tremendo. Quando já me tinha aproximado o suficiente, soltou a voz. No passado devia ter sido uma voz belíssima, sem feridas, cheia como uma esfera, porque o que dela restava, mesmo desgastada pela doença, tinha uma doçura que não existia em nenhuma outra voz deste mundo. Cantou apenas Buenos Aires, cuando lejos me vi. E parou. Eram as primeiras palavras que se tinham ouvido no cinema argentino. Não sabia o que significavam para Martel, mas para mim abarcavam tudo o que tinha ido procurar, porque essas foram as últimas que saíram da sua boca. Buenos Aires, cuando lejos me vi. Antes pensava que era a sua forma de despedir-se da cidade. Agora não o vejo assim. Creio que a cidade já o tinha deixado cair e que ele, desesperado, só estava a pedir-lhe que não o abandonasse. Neste romance, O Cantor de Tango, há um ator e personagem principal, Bruno Cadogan, que parte para Buenos Aires com uma bolsa de investigação Fulbright em busca de um nome mítico do tango, Júlio Martel. Aparentemente simples, a estrutura deste romance único e poderoso desdobra-se em simbologias permanentes e constantes na reflexão sobre a violência das ditaduras, a literatura e cultura argentina e universal, o tango como elemento unificador de um sentir único. O Cantor de Tango é, de facto, o romance mais inovador editado em Portugal. Com uma estrutura linguística carregada de simbologia poética, caminhamos em direção a Borges e ao seu Aleph, ao absurdo catatónico individual, até encontrar a redenção final. O Cantor de Tango é o romance maior de um escritor genial. Na aula de dança, audácia do par, um grande assombro tomou conta de nós, um íntimo remorso à porta do vizinho, uma discreta condenação serve-me de castigo. Meu ingênuo coração. comigo. Vamos agora às nossas escolhas na poesia. Décimo posto é ocupado por Dos Limões Amarelos do Falo às Laranjas Vermelhas da Vulva, de Eduardo White, edição Campo das Letras. Nono lugar para Entre Dois Rios e Outras Noites, de Ana Luísa Amaral, edição Campo das Letras. Em oitavo, Poemas Escolhidos, de Hélio Pécora, edição Quasi. Também da Quasi é Canções e Outros Poemas, de António Boto, nossa escolha para o sétimo lugar. Em sexto, O Problema de Ser Norte, de Filipe Leal, edição Deriva. Em quinto, Do Livro dos Salmos, de Mário Castrim, edição Campo das Letras. No quarto lugar, Lápis Mínimo, de Ana Marques Gastão, edição da Oceanos. Em terceiro lugar, A Matéria do Poema, de Nuno Judice, edição Publicações Dom Quixote. Segundo lugar para O Bosque Cintilante, de Amadeu Batista, edição Cosmorama. O primeiro lugar, esse, para o programa Livros com Rumo, é atribuído a Metamorfose das Plantas dos Pés, de Catarina Nunes de Almeida, edição Deriva. Catarina Nunes de Almeida nasceu em Lisboa em 1982. É licenciada em Língua e Cultura Portuguesa na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Com o livro Pré-Floração, quase 2006, recebeu o Prémio Daniel Faria e o Prémio do Pénculo Português para a primeira obra. Atualmente, ensina na Universidade de Pisa, onde tem organizado atividades culturais no âmbito da literatura portuguesa. A Metamorfose das Plantas dos Pés é o seu segundo livro. Os homens vinham soprar nos teus lábios a música das folhas e acreditavam ter nos braços a árvore onde cresceram em silêncio durante três estações. Eram esses lábios a tuba que anunciava a primeira morte, as pernas confundindo-se com as raízes. Nenhum escutaria de novo o chilrear das crianças, a língua dos parados tão livre de declinações. Dormiam e acordavam no teu sangue, o único jardim a que chamavam casa. Percorre estes poemas um renovado silêncio, como quem necessita de dizer e responder a andar, um outro olhar caminhando em direção às ondas do mar. A terra é o elemento renovador dos sentidos que procuram gritar à tarde a existência das algas que afagam o corpo. Catarina Nunes de Almeida encontra, nos elementos poéticos deste texto, um campo que flui de encontro a uma metáfora ligadora à origem primeira da língua, língua materna, lugar central para o renovar simbólico. A Metamorfose da Planta dos Pés é um grande texto poético de uma das novas e grandes vozes da moderna poesia portuguesa. Outras edições literárias encontraram o fascínio para a equipa de Livros com Rumo. O primeiro dentre eles, e provavelmente o livro mais belo editado este ano em Portugal, chama-se As Meninas, Desenhos de Paulo Rego, contexto de Agostina Bessa Luís, uma edição Guerra e Paz. Por este texto passam três elementos simbólicos: a casa da ericeira, com as criadas e a vida doméstica, símbolo de uma centralidade simbólica para a pintura futura de Paulo Rego. Temos também a professora Dona Violeta, aquela que não entende o sentir único na harmonização das cores. Temos também Vítor Willing, marido e pai dos três filhos de Paulo Rego. A obra de Paulo Rego é autobiográfica, mas é, sobretudo, assustadora. Neste texto de Agostina Bessa Luís, percebe-se já o seu último grande livro, o seu último grande romance, A Ronda da Noite. O segundo livro a reter, também no plano editorial português, são As Crónicas de Gelo e Fogo, de George R. R. Martin, uma edição saída de emergência. Até ao momento estão editados seis volumes. Há, Nesta obra gigantesca de George Martin, a mestria da narrativa, as várias casas em conflitos permanentes, os ódios, as paixões e as guerras. O domínio textual é perfeito, com uma construção apurada das personagens e dos cenários. É um livro, uma saga, admirável. O terceiro grande livro é um ensaio, Quebrar o Feitiço, a Religião como Fenómeno Natural, de Daniel Dennett, uma edição Esfera do Caos. Ao contrário de Richard Dawkins, outro cientista, mas mais panfletário, Daniel Dennett é o verdadeiro epistemólogo, pois parte da analítica científica e filosófica e encontra a saída para o problema e razão da religião. A religião é de natureza natural, como o próprio homem. Os dois últimos elementos literários a considerar é a trilogia Millennium, de Stieg Larsson, o policial, onde o verdadeiro personagem é o mundo perfeito e idílico da Suécia, no entanto feito de maldade, corrupção e depravação. Não queríamos também deixar de referir, e para terminar, duas edições Mercado das Letras, uma editora pequena, aparentemente residual e com pouco movimento editorial no panorama editorial português. No entanto, a Mercado das Letras editou duas grandes obras. Quando Tudo se Desmorona, de Chinua Achebe, apesar de uma tradução desgraçada, é um grande romance da literatura africana. A segunda grande obra da Mercado das Letras é Hotel Problemski, de Dimitri Verhulst, um grande escritor belga, à procura de ser conhecido pelo leitor português. Relata o absurdo de todos os absurdos, a loucura concentracionária. 2009, um grande ano de melhores leituras. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. Respondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Às vezes os meus dias são de par em par, procurando agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor se escolhe é matar ou morrer. e assim nos tornamos brasileiros. Passado, eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para, não para, não, não para. E assim terminamos mais uma edição de Livros com Roma, a primeira deste ano, onde apresentamos aqueles que são, na nossa opinião, os melhores trabalhos literários de 2008. Despeço-me em nome da equipa de Livros com Roma com votos de um ótimo 2009 e também com a promessa de novo regresso já na próxima semana. Já sabe, tem disponível no site universitário em rum.pt o alinhamento deste e de outros programas que estão disponíveis para audição e também para download em rum.pt. Até a próxima semana. Boa noite.